esconder a paixão que eu sinto por você. Eu queria viver a emoção, deixar acontecer. O amor faz a gente fazer tantas loucuras. Faz a gente mudar de cara, mudar de figura. Queria ter você comigo. Eu não quero só ser teu amigo. Vou virar esse jogo e fazer você me notar. Quero te amar sem medo, não tem segredo. Eu vou tentar te seduzir. Quero te amar. Que eu sinto por você. Eu queria viver a emoção, deixar acontecer. O amor faz a gente fazer tantas loucuras. Faz a gente mudar de cara, mudar de figura. Queria ter você comigo. Eu não quero só ser teu amigo. Vou virar.